Bom dia a todos. Que a paz de Jesus esteja com todos. Nesta manhã maravilhosa, retornamos aos trabalhos, retornamos aqui a esta casa que nos acolhe tão fraternalmente, tão amorosamente. Nós vamos refletir sobre o significado de um ano novo. O que significa para a evolução do Espírito? Significar para nós, que somos espíritos em evolução, esse ano que já começou. Nós estamos há 18 dias passados desse novo ano. As nossas reflexões é justamente sobre isso. O que podemos fazer nesses dias, nessas oportunidades todas que nós teremos. E mesmo que alguém pense que não terá um ano inteiro pela frente, deve refletir que ainda que tenhamos um único dia de vida sobre a Terra, já temos uma grande concessão. Isso porque existem milhões de espíritos do outro lado aguardando exatamente esta oportunidade que nós estamos tendo aqui encarnados. Se pudéssemos ouvir os desencarnados aqui presentes agora, eles confirmariam o que eu estou dizendo. Estar aqui na crosta terrestre, revestidos de um corpo material, tendo as oportunidades que nós temos, representa muito na evolução do espírito. E há espíritos que estão trabalhando, estão se esforçando muito do lado de lá, para poder ter o direito de planejar uma vida com as mesmas lutas, os mesmos problemas, as mesmas atribulações que nós temos. Olha que curiosa é a condição humana. Quando nós estamos aqui, nós temos uma ideia de que é a vida ideal. Nós temos uma ideia de que a vida ideal é aquela repleta de facilidades, uma vida sem desafios, uma vida tranquila. Quando estamos do lado de lá e temos um pouco de lucidez, temos um pouco de compreensão das leis divinas, nós já mudamos a ideia do que é uma vida ideal. A vida ideal para o desencarnado lúcido, consciente das leis divinas, é a vida como nós temos aqui, repleta de desafios. Então, refletindo sobre isso nesta manhã, quem sabe possamos todos ter um ano mais produtivo, um ano mais significativo na nossa evolução espiritual. Nós estávamos, até poucos dias, envolvidos num clima, numa atmosfera que era típica daquela época do final do ano. Era aquele clima natalino, era aquela movimentação, aquele desgaste todo que nós vivenciamos nessa época do ano, não é assim? Eram preocupações com uma série de questões, tudo para um momento especial, que era aquela celebração do Natal. A maioria das pessoas celebram de uma determinada forma ou comemoram de uma determinada forma, muda muito. É uma reunião familiar, é ali uma preocupação com uma série de itens próprios aqui da vida material. E algumas pessoas lembram nessa data do verdadeiro sentido do Natal, que é o nascimento de Jesus. Agora, qual será que é a relação que existe entre Natal e um ano novo? Será que foi à toa que aconteceu na história da humanidade esse arranjo cultural do Natal preceder um novo ano? Será que tem um sentido espiritual para isso? Nós vamos ver que existe, né? Embora o Natal já pareça algo distante neste começo de ano, talvez seja justamente a lembrança do que essa data significa o que precisamos ter para tornar este ano novo um ano diferente. O fato do Natal preceder a mudança de um novo ano tem explicações históricas para ele. Mas espiritualmente nós podemos considerar que o fato do Natal preceder um novo ano é a lembrança para nós que consideramos Jesus como o nosso grande mestre, o guia da humanidade, é algo que vem trazer para nós a lembrança de que será, sendo seguidores de Jesus, fiéis, autênticos, é que nós conseguiremos tornar o nosso ano realmente novo. É realmente nos apropriarmos daquilo que é a mensagem espiritual que Jesus trouxe. Não as criações que o homem inventou em torno de Jesus, mas sim aquela mensagem que ele trouxe, do amar a Deus acima de todas as coisas, de amar ao próximo como a si mesmo. Quando nós nos apropriarmos dessas duas práticas, dessas duas atitudes, quando nós realmente vivenciarmos esses ensinamentos, nós tornaremos o nosso tempo muito significativo. E nós vamos ver que quando sucede o Natal, vem aquele período do Ano Novo, não é assim? E aí parece que muda completamente o clima, parece que se apaga a lembrança da vinda de Jesus à Terra, e aí vem aquele período de expectativas com um novo ano. E todo mundo tem uma grande expectativa, ou pelo menos um bom número de pessoas tem isso. Sonham com esse novo ano, que é um ano de oportunidades, é um ano de realizações. E é muito comum nessa passagem do ano as pessoas fazerem os seus votos, os seus desejos. Elas desejam realmente que seja um novo ano. Mas muda a data, que é uma convenção humana necessária para a nossa vida aqui terrena, material, e nós vamos percebendo que a nossa vida não vai mudando muita coisa. A gente até começa algumas coisas, a gente até inicia algumas atividades novas, mas nós percebemos que, à medida que os dias vão se passando, nós vamos continuando a ser e fazer aquilo que já fazíamos antes. E aí tem pessoas que ao longo da vida até refletem e chegam à conclusão que é inútil a gente desejar, que é inútil a gente querer um novo ano, porque a gente acaba sendo a mesma pessoa de sempre. Na verdade, nós nunca somos como já fomos. Nunca. Nem que seja algo muito sutil, muito difícil de perceber, nós sempre somos algo diferente. Sabe por quê? Porque as mesmas situações, elas não voltam mais. O mesmo contexto não é igualzinho. O que a gente não percebe na nossa rotina, no nosso dia a dia, a gente não percebe que a vida está em transformação. Nós mesmos estamos em transformação. Então nós não somos exatamente igual, porque nós somos seres, vamos dizer assim, criados para uma contínua transformação, ainda que ela não seja perceptível. Ainda que nós não tenhamos alcançado o que nós desejaríamos, nós não somos a mesma pessoa sempre. Porque a cada dia, a cada experiência, nós vamos somando uma série de vivências que vão, em algum momento, produzir efeitos. Tanto situações positivas da vida, quanto negativas. Pensamentos, ideias, palavras, gestos, atos, tudo que nós vamos cultivando, irá nos caracterizar no futuro. Então nós temos que ter atenção com os dias, porque nós estamos hoje em um processo de elaboração. Nós estamos hoje num processo de vir a ser no futuro algo, alguém. E é daquilo que nós fazemos no dia a dia que nós estamos criando esse material. Acolha um pensamento de pessimismo para ver se você não pode, ao longo do tempo, perceber que esse estado doentio da alma, se ele não cresce dentro de você. Agora, acolha um pensamento de fé, de esperança, positivo, também para observar que se ele for cultivado, se ele for alimentado, nós teremos esse estado futuramente de maneira mais intensa presente em nós. Então tudo que nós vamos vivendo está de alguma forma nos transformando. É que nós não temos muitas vezes, nas nossas condições atuais, a percepção, nós não temos ainda a capacidade de entender que nós estamos de alguma forma nos modificando. Seja para acentuar imperfeições, ou seja, para aprimorar as virtudes que já trazemos. Todos nós estamos nesse processo. Então, nós temos que refletir que no começo de um novo período, mesmo que seja uma convenção, nós nem precisamos esperar a mudança do ano para renovar a nossa vida. Nós podemos fazer isso a qualquer momento da nossa existência. porque todo momento é momento de recomeçar. Mas já que nós estamos aqui presos a uma condição material, a um condicionamento cultural, podemos nos apropriar dessa limitação, que é a nossa rotina, o nosso tempo, que é a nossa forma de viver aqui no material, para nos impulsionar em nossa evolução. Muitas pessoas consideram que as condições restritivas da vida material, elas são negativas, mas nós podemos utilizar todos esses fatores que nós temos aqui na Terra para trabalhar a nossa evolução, porque tudo depende da forma como nós estamos lidando com essas condições. Então, se o tempo na Terra muitas vezes parece não nos ajudar, nós podemos utilizar esse mesmo tempo para trabalhar pelo nosso progresso espiritual. E expectativas, promessas, desejos, planos no começo de um novo ano. Qual é o valor de tudo isso? Será que realmente desejar algo no começo de um novo tempo nos ajuda a realizar isso que nós queremos? Será que nós, quando desejamos algo, temos o poder, temos a condição de alguma forma determinar que aquilo se realize? Nós vamos observar aqui, olha, que desejar, planejar e conseguir requerem uma condição a mais. Não basta a gente apenas querer as coisas, apenas desejar. Nós necessitamos isso que Joana de Ângelis vai nos dizer. Quando se deseja realmente fazer algo, estabelece-se horário e define-se ocasião. Essa ordem registrada no subconsciente faculta que se consuma o programa estabelecido. Então, além de desejar no começo de um novo ano alguma realização, nós necessitamos determinar quando nós vamos começar a fazer isso. Aqueles pedidos ou desejos que formulamos na passagem do ano, assim, esse ano eu quero ser uma pessoa melhor. Esse ano quando? Se eu coloco, nesse ano eu quero ser uma pessoa melhor, fica algo muito vago. E nós não temos forças para realizar. Porque esse ano começa dia 1º de janeiro, vai terminar lá dia 31 de dezembro. Se eu não determino quando eu vou começar a ser uma pessoa melhor, fica muito complicado, porque eu caio naquele mecanismo das dietas. Semana que vem eu vou começar a dieta tal. Semana que vem. Por que não determinar agora que eu vou começar algo? Sabe por que é importante nós dizermos quando nós vamos começar a fazer algo? Porque nós registramos internamente como um compromisso perante nós mesmos. É algo que nós passamos a nos obrigar. É algo que passamos a alimentar em nós aquela expectativa. Agora, não adianta a gente apenas marcar um dia para começar. Nós temos que ter mais claro qual é o nosso desejo. Quando a gente fala, eu quero ser uma pessoa melhor, é algo relativo. Porque melhor para um, muitas vezes não é o melhor para o outro. Nós precisamos definir o que é ser uma pessoa melhor. Nós precisamos definir de maneira mais clara se ser melhor é, por exemplo, sermos mais pacientes. Se sermos melhor é nós termos, por exemplo, maior capacidade de perdoar o outro. Nós temos que definir o que é ser melhor. Nós precisamos saber exatamente as qualidades que nós queremos. Ou os planos materiais que nós queremos. Porque isso que nós estamos falando é possível aplicarmos tanto nas realizações materiais quanto nas de ordem espiritual. Porque o mecanismo de realização é o mesmo. A força que nós vamos mobilizar, que é a força da vontade, é a mesma para uma realização ou outra. Tudo dependerá, essencialmente, do quê? Onde nós estamos concentrando essa força. E nós vamos ver que para realizar algo também, nós precisamos disso. Olha, quando alguém aspira por mudanças para melhor, irradia energias saudáveis do campo mental, que contribuem para a realização da meta. Quando nós queremos algo que realmente é bom para nós, algo que realmente é importante para a nossa evolução espiritual, nós irradiamos pensamentos, nós irradiamos esse desejo. E nós sabemos que o universo, ele é permeado de pensamentos, de formas, de energias, de vibrações, que ainda conhecemos pouquíssimo sobre elas. Mas uma coisa é certa, nós sabemos que aquilo que nós desejamos para melhor espiritualmente, nós vamos encontrar resposta. Tudo sempre tem que começar do desejo. Um desejo real, intenso. E nós temos que ter firmeza, constância nesse desejo. Sabe por que Deus não nos dá tudo o que nós pedimos? Porque nós não sabemos exatamente o que nós queremos. Hoje uma pessoa pede que quer se casar e quer muito unir a sua vida com o outro. Passa um mês de vivência, ele já pede que quer se separar. Hoje a pessoa quer demais um emprego. Passa 3 meses trabalhando, ela já começa a pedir a Deus outro emprego. E assim tudo na vida. Tudo nós queremos mudar em nossa vida o tempo todo. Não que não possamos refazer planos, não que não possamos ter novos desejos. Mas quando nós queremos usar essa força interior de atrair o que nós desejamos, nós temos que concentrar essa força. Nós temos que direcionar essa força. Por isso que temos que definir claramente aquilo que realmente é importante para nós. Por isso que quando perguntam para espíritos superiores, como Emmanuel, por exemplo, se tudo que pedimos na oração Deus nos dará, ele recomendou algo assim. Peçamos a Deus que se cumpra a sua vontade. Peçamos a Deus que a sabedoria divina nos mostre os caminhos que devemos percorrer, as obras que devemos realizar. Deus certamente nos dará o melhor, porque nós sabemos ainda muito pouco do que realmente nós queremos. E aí então, num novo ano, desejamos realizações, nós temos que saber realmente o que nós queremos. Não como um ser condicionado aqui pela cultura terrena a desejar coisas materiais que são boas, úteis, necessárias a nós. Mas, espiritualmente, o que realmente é importante para nós? Porque quando a gente concentra a nossa vontade, o nosso desejo, naquilo que realmente é importante para nós, como espírito em evolução, tenho certeza que isso virá. Quando nós queremos realmente algo que é importante para o nosso aprendizado, para que a gente cresça, para que a gente possa evoluir, isso virá inevitavelmente. Por isso que nós precisamos realmente, quando vamos desejar algo, pensar, amadurecer o nosso pensamento para saber o que realmente nós queremos. Para aí sim concentrar a nossa força, a nossa energia, o nosso desejo, o poder do nosso pensamento. Quando nós exercitamos isso, nós estamos amadurecendo espiritualmente. E Joana de Ângeles ainda nos fala sobre essa questão da realização. Ela diz assim, olha, através de contínuos esforços direcionados para o objetivo, cria novos condicionamentos que levam ao êxito como decorrência normal do querer. Muitas coisas nós não conseguimos ao longo da vida, quando planejamos, desejamos, porque faltou isso, os contínuos esforços. É por isso que nós temos que saber o que realmente vale a pena. Porque ali a nossa força concentrada, direcionada, constante, firme, nos levará àquele objetivo. Porque nós vamos perceber que nós estamos ganhando força de realizar aquilo. Então nós precisamos ter em mente que aquilo que nós planejamos, desejamos, precisa ter clareza de quando nós vamos iniciar aquela tarefa, precisamos ter a certeza de que aquilo realmente é bom para nós, e precisamos nos esforçar sistematicamente naquela direção. É aí que nós vamos sentindo que a nossa força cresce. É aí que nós percebemos que nós vamos sendo encaminhados. Se observarmos em nossas vidas, muitas coisas nos foram dadas como presentes. A família são oportunidades que surgem em nossa vida para a nossa realização profissional, cultural, espiritual. Mas muitas coisas nós só temos porque trabalhamos para alcançá-las. E não foi só trabalho profissional, trabalho remunerado. foi o nosso esforço diário, a nossa conquista, a nossa luta. Quantos têm uma família hoje, ainda unida, ainda com aqueles valores? Porque muitos se esforçaram. Quantos pais hoje podem se orgulhar de filhos, observando-os bem encaminhados, mas podem se recordar das inúmeras noites que perderam, pensando, refletindo e agindo em favor desses filhos. Tudo isso são exemplos de que esforços direcionados têm um objetivo. Se alguém não alcançou algo, mesmo se esforçando, não significa que fracassou. Apenas não cumpriu a tarefa ainda, porque talvez o tempo para essa pessoa precisa ser mais longo. Então, pais que ainda não observaram seus filhos adultos bem encaminhados, não desanime. A sua tarefa ainda não terminou. Então, ela mudou hoje de forma. Não é mais ordenando, orientando, encaminhando. É orando por esse filho. Às vezes encaminhando, às vezes também ainda orientando. Mas ninguém considere que, porque não realizou ainda como gostaria da vida, que a sua tarefa terminou. Nós ainda estamos em trabalho em inúmeras frentes perante a vida, em inúmeras realizações. Então, quem não alcançou o objetivo ainda é porque não deu tempo ainda, não chegou o momento ainda da realização. Mas se quisermos realizar, se quisermos conquistar, precisamos continuar acreditando nesse sonho, nesse desejo, nesse objetivo. Porque quando a gente deixa de acreditar que algo é possível, nós já estamos tirando a nossa força de realização. Nós estamos anulando toda a possibilidade de intervenção da espiritualidade sobre nós. Porque se nós mesmos não acreditarmos no nosso potencial realizador, se nós mesmos não acreditarmos que podemos seguir um caminho e alcançar um objetivo, nós não teremos força para realizar. Jesus, certa ocasião, disse aos discípulos: vocês poderão ter ou fazer tudo o que eu faço, só que falta fé. São passagens do Evangelho importantíssimas que devemos relembrar, como o episódio em que Pedro caminha sobre as águas e ele, por um momento, por duvidar daquilo, ele começa a afundar nas águas. Assim também é a nossa vida. Quando nós não acreditamos que podemos, por exemplo, nos curar, quando nós não acreditamos que podemos nos libertar da obsessão, quando nós não acreditamos que somos filhos de Deus, somos filhos da luz, somos espíritos em evolução para nos tornarmos um dia perfeitos, quando nós deixamos de acreditar nisso, nós não seremos isso. Nós precisamos acreditar no destino que está reservado a nós, porque se nós não confiarmos, se nós não tivermos fé, nós não realizaremos praticamente nada. Serão dadas oportunidades, serão oferecidas inúmeras possibilidades e nós não aproveitaremos porque não acreditamos que somos capazes de aproveitá-las. Então é fundamental confiança em nós mesmos. Isso não é pretensão, isso não é duvidarmos, né, de que há um auxílio divino e que apenas somos nós que nos realizamos. É que a parte de Deus, ela já está sendo feita há centenas de milhares de anos. O que nos cabe muitas vezes é a nossa parte, que é a autoconfiança. Confiar no nosso potencial, na nossa capacidade de renovação. Todos nós que somos sensíveis à mensagem que vem do mundo espiritual, através de inúmeras comunicações dos espíritos, e sentimos que isso nos toca, nós somos espíritos capazes de nos renovar. Nós estamos em condições de atender o convite, porque ninguém é chamado à renovação se não está apto a ela. Ninguém. E vamos ver também que desejar, planejar, tem um valor real em nossa vida. Mas para isso nós temos que considerar as seguintes situações. O que pensamos tem o poder de realizar quando está dentro de um limite do possível. É óbvio que quando falamos desse poder que nós trazemos interno, de realização, que é nosso, que nos cabe, é dentro de um limite do que nós somos capazes. Porque senão poderíamos fazer tudo à nossa vontade, desrespeitando as leis divinas. E e o desequilíbrio no universo estaria consumado. Mas então, cada espírito na sua evolução tem um limite de ação. Dentro desse limite de realização, nós podemos realizar tudo que esse limite estabelece. O grande desafio é nós sabermos qual é o nosso limite individual. Mas aí, nós não precisamos nos preocupar. Porque se nós estivermos com aquele objetivo maior de buscar aquilo que realmente é importante para a nossa evolução espiritual, na própria busca que nós empreendemos, nós vamos descobrir qual é o nosso limite. Na própria realização, nós vamos percebendo o que nos cabe. O importante é que busquemos sempre, que nos esforcemos sempre, porque o limite nós vamos descobrir. Quando nós descobrimos esse limite, nós temos que nos contentar com ele. Nós temos que aceitar a nossa limitação também. Porque quando nós não conseguimos controlar o nosso desejo, quando atingimos esse limite, que vem muitas vezes a frustração, a decepção com a vida. E muitos já alcançaram muito da vida. Já têm oportunidades maravilhosas. Já têm grandes oportunidades de realização. Por não saber reconhecer que chegou no seu limite, é que se frustra e se decepciona. Então nós precisamos também, nesse ato de desejar, verificar se aquilo que nós queremos para ser felizes já não está conosco, se já não está presente em nossa vida. Isso é fundamental, porque a maioria das pessoas já possuem tudo para ser feliz. Tudo. A maioria das pessoas já tem tudo para estar de bem com a vida, em paz com o seu irmão, em sintonia com a lei de vida. A maioria das pessoas estão assim. Mas por não valorizar o que tem, muitas vezes não consegue se sentir bem, não consegue se sentir feliz. Outra recomendação importante nessa busca, né? Ah, já falei, acabei de falar, que talvez nós já possuímos o que é suficiente para a nossa satisfação. E temos que também considerar que não é inútil desejar e formular pensamentos otimistas em um novo ano ou em qualquer momento de nossa vida. Temos que estabelecer esses objetivos, esses desejos, que sejam alcançáveis por nós. Aí vem dentro dessa ideia do limite. E temos que verificar aquilo que é pertinente a nós, aquilo que realmente é importante do ponto de vista espiritual, do nosso mundo interior, aquilo que é realmente nós queremos, e não o que as outras pessoas querem. Porque muitas vezes nós vivemos numa busca constante para atender os desejos dos outros, para cumprir ou atender recomendações, determinações que partem de outras pessoas. É aí que nós precisamos aprender a saber até que ponto nós podemos ceder ou não. Imagine que pais que, por acreditarem que amam por demais os seus filhos, queiram oferecer a eles tudo o que for possível e trabalham excessivamente atendendo esses filhos. E praticamente não tem tempo para si, não cuidam de si mesmos, só porque querem atender esses filhos e querem cada vez mais. Esses pais estão na busca de uma realização para eles? Não estão. E isso vale para uma série de situações que nós vivenciamos na vida. Na nossa condição de marido, de esposa, de filho, de filha, de pais. A nossa condição como cidadãos. A nossa condição como funcionários de uma organização, de uma empresa. Muitas vezes nós estamos despendendo tanto da nossa força interior, das nossas energias, para realizar coisas que não são para nós efetivamente. Hoje vamos pegar um exemplo muito batido, mas que é realmente necessário lembrar, a questão do consumismo. Nos passam a ideia tão frequentemente que temos que consumir, temos que ter tal produto, temos que ter tal situação, tal vivência, temos que fazer tal viagem, comprar aquela roupa. E há uma pressão contínua nesse sentido. E muitas vezes nós estamos trabalhando para supostas realizações, supostos desejos nossos. Não. para atender aquilo que nos fazem acreditar que realmente é importante para nós. Então, concentrar a nossa energia realizadora, nosso potencial de alcançar, naquilo que realmente é a nossa vontade mais profunda, não aquilo que estão impondo para nós, seja a sociedade, as pessoas que nós convivemos mais intimamente. Porque não é ser egoísta buscar aquilo que faz parte do nosso mundo mesmo, buscar aquilo que é importante para nós. Por exemplo, é muito comum a gente ouvir pais, mães que já criaram seus filhos, já fizeram tudo por eles, e é importante eles também ajudarem muitas vezes a criar os netos, mas, por exemplo, não dizerem assim: ah, eu não tenho tempo de ir a uma reunião uma vez por semana porque eu tenho que ficar com os meus netos. A pessoa não consegue uma hora na semana para fazer algo que é importante para ela, por exemplo, vir tomar um passe na casa espírita. Agora, essa é uma situação que nós estamos sob pressão. Imagina quantas que nós não podemos fazer algo por nós mesmos porque estamos sendo excessivamente cobrados, exigidos. Somos levados a pensar que temos que fazer dessa forma. Doar-se a alguém é diferente de ser coagido a agir de uma forma que é contrária à sua vontade. Então precisamos amadurecer isso em nós. Quem tiver dúvidas de saber se está certo ou não, se está fazendo o outro pega ou aquilo que é importante realmente para si, peça em oração a Deus que lhe mostre a resposta. Tenha certeza que no nosso íntimo nós vamos obter essa resposta. Nós vamos descobrir se nós estamos realmente atendendo aos desejos dos outros ou aquilo que realmente é importante para nós. E nós temos que desejar aquilo que é realmente importante, as nossas necessidades mais profundas. Realmente querer aquilo que é importante para nós. E vamos ver, de Herculano Pires, esse pensamento. Olha, cada novo ano que surge é para nós, os caminheiros da evolução, uma nova oportunidade de progresso. Que se abre no horizonte, não é? Temos que pensar isso. Cada dia que surge, cada nova semana, novo mês, novo ano, é um novo tempo que começa. Isso é importante porque nós muitas vezes acreditamos que por causa do nosso passado nós não somos mais capazes de renovar a nossa vida. E pessoas que refletem assim: puxa, eu já cometi tantos erros, eu já fiz tanta coisa que é só reencarnando. Esse é um pensamento falho. Esse é um pensamento que está morto a nossa evolução. Para ninguém é tarde demais. Cada dia é um novo dia. Cada período que começa da vida é uma nova oportunidade. Sabe por quê? Porque nós não temos apenas mais um dia, mais uma semana ou mais um ano de vida. Nós temos o infinito pela frente. Então, quanto antes nós começarmos, antes nós chegaremos ao objetivo. Então, imagine que alguém deteriorou sua saúde ao longo da vida. Bebeu, comeu em excesso, desgastou-se em excesso, e aí chega numa certa idade e fala: já não tem mais jeito, é só esperar a morte e adoecer. É só esperar a morte e partir e cuidar na próxima encarnação. Mas veja, em algum momento terá que vir a decisão de cuidar melhor de si mesmo. Vamos esperar no mundo espiritual para chegar a isso? Não podemos. Temos que começar agora, porque nós podemos melhorar a nossa situação na vida espiritual. Porque, olha, muitas das doenças que nós criamos aqui nesta encarnação, nós vamos levá-la no nosso corpo espiritual. Já ouviram falar que existem espíritos do lado de lá que sentem doenças, dores, sofrimento, como sentiam aqui? Há inúmeros relatos nesse sentido. Até os vícios nós carregamos por outro lado. Então, por que eu vou ficar esperando o fim do meu corpo para iniciar um trabalho que em algum momento da evolução eu vou ter que começar? Eu posso começar agora. Isso vale para qualquer aspecto da nossa vida. Nós podemos ser pessoas, por exemplo, que sempre fomos dotadas de uma característica. por exemplo, a agressividade. E nós já amadurecemos, refletimos. Nós precisamos nos libertar disso. Eu não preciso esperar nenhum momento especial na minha evolução para começar a me libertar dessa agressividade. Eu devo começar agora. Este é o momento para isso. Então nós não precisamos ficar adiando e pensando, no futuro eu vou conseguir. Nós temos que pensar que hoje é o tempo de mudar aquilo que nos cabe. Hoje é o momento. E ele ainda completa o seu pensamento assim, entremos no ano novo com a decisão de aproveitá-lo em todos os seus recursos. É assim que nós temos que ver esse novo período que se iniciou para nós de vida aqui na Terra. Um novo momento, uma nova oportunidade, é uma grande oportunidade que nós temos. E como aproveitar essa oportunidade? Como a gente conseguir realmente tornar? Nós vamos ver que o fundamental para nós são os planos de crescimento espiritual. Nós podemos e devemos ter realizações materiais planejadas, pensadas para esse novo ano. Mas aquilo que é fundamental para nós são planos de crescimento espiritual. Transformação de nós mesmos, mudança dos nossos sentimentos, transformações em nós. Isso é o fundamental que nós temos para um novo ano. E isso é baseado no que Jesus falou. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado. Buscar o reino dos céus e a sua justiça é a gente buscar essa sintonia, essa harmonia com as leis divinas. É a gente viver em paz com o universo, com o mundo, com as pessoas. É a gente viver de maneira amorosa com todos os seres. Isso é buscar o reino dos céus. Então, quando nós buscamos isso, nós buscamos essa harmonia, essa sintonia, a nossa vida se encaminha. Aquilo que é material virá para nós facilmente. Nós precisamos acreditar muito nessa ideia, que aquilo que nós buscarmos espiritualmente, aquilo que nós buscarmos de realização espiritual, irá nos trazer as condições em todos os setores da vida. Tudo irá se encaminhar. Tudo chegará para nós naturalmente. Porque nós teremos maior lucidez, nós teremos maior equilíbrio, nós teremos maior capacidade de realização. Criaturas harmonizadas, pacificadas, em sintonia com a lei divina, elas são antenas, receptoras do pensamento dos espíritos protetores dessa existência, dos espíritos amigos, são receptoras de ideias que vêm de planos mais elevados, e nós somos capazes de receber de maneira mais clara, mais limpa, esse fluxo de vida, de energia, de transformação, de crescimento que vem de Deus. Pessoas que buscam a sua espiritualização, a sua transformação, estão em sintonia com tudo que há de perfeito no universo. Por isso que buscar realmente a nossa espiritualização é algo fundamental. Ocupar a nossa vida de ações, de situações que nos levem ao crescimento espiritual é algo fundamental, que vai pacificar e harmonizar a nossa vida como um todo, porque nós mesmos iremos resolvendo qualquer problema que surgir. E vamos pensar numa mensagem muito importante do Espírito Emmanuel, chamada O Natal do Cristo, para verificar algumas coisas que podemos colocar como partes desse plano de crescimento espiritual. É uma mensagem belíssima do Espírito Emmanuel. Nós não vamos conseguir desenvolvê-la toda hoje, mas depois eu vou dar a indicação, você pode obtê-la no site e você pode ler e meditar mais profundamente nessa mensagem. Nessa mensagem, o que Emmanuel faz é exatamente o que nós fizemos hoje. Refletir que o Natal, ele tem uma importância muito grande para nós, a forma como nós vivemos essa época, as reflexões que nós fazemos, tem uma importância muito grande para o novo período de vida que se inicia no novo ano. E ele nos diz nessa mensagem essa ideia: a recordação do Mestre desperta novas vibrações no sentimento da cristandade. Quando nós lembramos, pensamos em Jesus, deve fazer vibrar em nós o desejo de uma nova vida, o desejo de uma transformação, porque a mensagem de Jesus é exatamente essa, de que todo ser humano pode se transformar, pode se renovar, pode ser uma outra pessoa. Mas para isso ele precisa acreditar em si mesmo, precisa acreditar no poder divino sobre a sua vida, precisa confiar realmente, precisa ter fé. Por isso que nós vamos observar que em tantas passagens dos Evangelhos, tantas passagens do livro de Atos dos Apóstolos, em tantas vivências, a ideia da fé, da confiança, foi tão enfatizada, tão reforçada. Porque acreditar, confiar é algo fundamental. E no Espiritismo, nós fomos encontrar o quê? Uma série de explicações de por que a fé funciona. Por que acreditar pode realmente nos trazer aquilo que nós queremos. E mais ainda, que nós não acreditamos em coisas que são fantasiosas. São coisas reais. O que foi toda a manifestação que o mundo espiritual fez no século XIX e mais tarde através de outros médiuns comprovando a nossa realidade espiritual foi exatamente nos fornecer elementos para reforçar ainda mais a nossa fé. O que a espiritualidade vem fazendo é nos dar inúmeras demonstrações de que se nós realmente confiarmos, se nós realmente acreditarmos no poder divino, nós conseguiremos a nossa realização. Mas nós precisamos tornar isso em nós, então, mais frequente. Vamos ver que nós queremos uma nova vida, né? Uma nova realidade. E ele na mensagem diz assim: conforme a nossa atitude espiritual ante o Natal, assim aparece o ano novo, a nossa vida. Se nós entendemos realmente o significado da vinda de Jesus a esse mundo, o que ele veio ensinar, o que ele veio despertar no coração das pessoas, que somos nós, aquilo que ele veio relembrar de antigos profetas, de antigos ensinamentos, que já sabiam muito sobre a lei divina, se nós realmente compreendermos a mensagem de Jesus, nós poderemos tornar o nosso ano novo realmente novo. Nós vamos ver que para tornar esse ano novo, nós precisamos ver como a oportunidade de curar as nossas próprias fraquezas, retificando atitudes menos felizes. Nós temos que pensar que aquilo que ainda é a nossa atitude infeliz, que nós já percebemos que aquilo não é bom para nós, não nos traz paz, não nos traz harmonia, não nos traz bem-estar, aquilo nós precisamos trabalhar com afinco. Aquele é o objetivo a ser alcançado, a nossa transformação naquela característica que nós ainda trazemos. A cena do Evangelho que ilustra essa passagem é aquela dos homens que acusavam a mulher de adúltero. Eram homens de coração muito duro. Foram duros com a mulher, que nem se sabe se realmente era adúltero, porque o homem adúltero não foi trazido. A lei de Moisés dizia que também o homem que cometesse adultério também deveria ser punido, mas trouxeram apenas a mulher. Às vezes nós somos excessivamente duros e de maneira injusta com as pessoas, nos nossos julgamentos, nas sentenças que nós pronunciamos, na forma de ver e analisar as atitudes do próximo. E nós precisamos pacificar esse coração, ser menos exigentes com as outras pessoas, ser menos cobradores, menos inquisitores, parar de exigir tanto das pessoas. Quando nós conseguimos nos libertar disso, nós adquirimos um bem-estar imenso em nossa vida. Porque quando nós estamos muito ali na crítica sistemática, contínua às pessoas, nós não estamos observando os aspectos bons que essa pessoa ainda possui. Nós não estamos percebendo as situações boas que a vida nos oferece. Quando estamos dessa acusação sistemática ao mundo, às pessoas, às instituições, identificando erros e falhas em tudo o tempo todo, ainda que existam situações que são muito vergonhosas, mas se nós estamos nesse estado permanentemente, nós estamos perdendo grandes oportunidades na vida, porque amarguramos demais a nós mesmos, perdemos ali a leveza perante a vida, perdemos a bondade no trato com as pessoas quando adquirimos uma atitude muito rígida, muito severa, de cobranças permanentes. No episódio do Evangelho, Jesus demonstrou profunda compreensão com todas aquelas pessoas. Os homens ali severos, autoritários, recriminadores da conduta da mulher, também foram tolerados por Jesus. Ele buscou a forma mais inteligente para desarticular aquele assassinato que eles desejavam, que era o apedrejamento dela. Inclusive queriam envolver Jesus na questão, porque quando apresentam ela a Jesus, é com a intenção de dizer que ele estava em desacordo com a lei de Moisés, e aí poder colocar as autoridades do templo, o povo, contra Jesus. Jesus, de maneira sábia, como o Espírito Puro é, e age, ele diz: aquele que estiver sem pecado, pode atirar a primeira pedra. É curioso que Jesus poderia ter atirado a primeira pedra. Ele estava sem pecado. Ele poderia ter iniciado, mas não fez. Depois que os homens se afastaram ali envergonhados, porque eles refletiram nos seus próprios erros, Jesus perguntou para a mulher: mulher, onde estão aqueles que te acusam? Ela diz: não sei, Senhor. E Jesus fala: olha, nem eu te acuso. Vá e não peques mais. Ele demonstrou uma profunda tolerância com todos, porque ele entendia as limitações de todos envolvidos. Ele não condenou aqueles homens naquele momento. Mostrou a eles que ninguém pode acusar o outro se ainda tem erros, se ainda comete deslizes, se ainda tem defeitos. E mostrou também que mesmo quando nós atingimos a condição de não mais errar, também não podemos condenar o outro. Também não podemos acusar os outros. Foi o que ele fez. Ele, sem pecados, também não acusou a mulher por ele. Ele nos deu uma grande demonstração que, quanto mais nós evoluímos espiritualmente, mais compreensão temos que desenvolver com as pessoas. Não quer dizer que nós vamos dizer que elas estão certas. Porque ele não disse que ela estava certa. Ele apenas disse para ela: vai e não peques mais. Não erres mais. É assim que nós temos que fazer as nossas relações com aqueles que nos ofendem, nos agridem, com aqueles que conspiram contra nós, com aqueles que nos magoam, com aqueles que não nos ajudam, com qualquer pessoa. Entender que errou, sim, mas é entre essa pessoa e Deus o acerto de contas. Não serei eu que irei punir o meu irmão. Por que nós não podemos punir aquele que nos agride? Porque nós não temos a medida certa. Não sabemos. Sabemos a extensão do que podemos fazer para punir o outro. Somente Deus sabe. Por isso que não nos cabe exercer a justiça individual. E ainda assim, quando nós exercemos a justiça do ponto de vista social, nós temos que fazer com muita bondade no coração, com o objetivo de educar, não apenas de punir. Porque é assim que Deus faz conosco. Deus nunca nos pune, Ele nunca nos castiga. Ele nos dá oportunidades de crescimento, de transformação, de autoeducação. Quando nós erramos, o que nós queremos? Oportunidade de reparação. E é o que Deus nos dá. Para o nosso próximo, nós temos que pensar assim também. Temos que dar oportunidade de regeneração, oportunidade de reparação. É transformando o nosso coração assim que nós estaremos crescendo espiritualmente. Outra importante recomendação, então, de Emmanuel: que um novo ano é a oportunidade de esquecer as faltas alheias para conosco, apagar toda aquela coisa triste, deprimente que a gente carrega dentro de nós, que são as mágoas, os ressentimentos, os melindres, as ofensas. Realmente esquecer. E quando não pudermos esquecer, porque a falta é muito grande, o que nós temos que fazer? Nós temos que entregar a Deus o caso, deixar para Ele. E não nutrir contra a pessoa sentimentos infelizes, como desejar que ela seja punida, desejar que ela sofra, desejar que ela passe o mesmo que você passou. Quando nós conseguimos fazer isso, realmente perdoar alguém, o maior beneficiário somos nós mesmos, porque nos libertamos de uma carga muito pesada, que é a do ressentimento. E a gente aprender, né, e se imunizar contra coisas que não são ofensas. Muitas pessoas estão amargurando a sua vida, perdendo grandes oportunidades de realização, porque recebem ofensas que não são ofensas. É o tal melindre. Algo que todo mundo vivenciou e com certeza todos vivenciarão esse ano. Passarão por situações e vão imaginar que estão sendo ofendidos. E não estão. E a gente transforma aquela situação tão pequena, tão insignificante, em algo tão grande. Em algo, às vezes, que nos leva a nos afastar de pessoas, nos leva a afastar de oportunidades valiosas para a nossa evolução espiritual. Então temos que nos libertar dessa tendência de ver ofensa naquilo que as pessoas falam e fazem. Porque muitas vezes nós estamos aí sofrendo sem sofrimento real. Então nos libertar disso é fundamental. E descoberta de novas sementeiras de serviço edificante. Esse novo ano deve ser para nós o início de algo novo que nós vamos fazer em nossa vida, do ponto de vista espiritual. Até hoje não estamos engajados em nenhuma causa em favor dos seres que habitam esse planeta conosco, então temos que nos engajar. Nós temos que auxiliar de maneira sistemática, contínua, algum ser, sejam humanos ou não humanos. Nós temos que nos preocupar com a vida. Nós temos que respeitar todos os seres que compartilham conosco a existência. Nós temos que amar a tudo e a todos. Temos que nos engajar, temos que nos movimentar em favor de alguma causa. E no mundo hoje, nós temos todas as causas possíveis. Pessoas trabalhando pela supressão da fome, da miséria, outros estão trabalhando pelo aprimoramento da cultura, outros estão socorrendo os animais, outros estão defendendo a natureza, outros querem preservar o planeta para as próximas gerações. Tem causas para todos os gostos. Nós temos que ter uma causa que nós ajudamos. Se nós gostamos muito das crianças, vamos ajudar as instituições que ajudam as crianças. Se a figura do velhinho é mais enternecedora para nós, vamos ajudar as instituições que ajudam os velhinhos. Se o morador de rua é o que nos sensibiliza, vamos fazer algo para ajudar as pessoas que já nos ajudam. Se nós amamos muito os animais, vamos protegê-los. Se nós admiramos as plantas, vamos defendê-las, vamos ajudá-las. Se nós gostamos da música, se amamos a música, vamos ajudar as pessoas que estão levando música a outros que muitas vezes nunca teriam acesso a um instrumento, nunca teriam acesso à musicalização. Se nós amamos a literatura, vamos ajudar a chegar livros a mais pessoas. Olha quantas causas o mundo tem, quantas atividades nós podemos fazer estão dentro daquilo que nós gostamos. Nós só precisamos descobrir aquilo que realmente vale o nosso esforço e ajudar. Mas que não seja uma coisa que a gente faça de vez em quando. Que seja pelo menos uma rotina semanal. Algo que a gente faça ali com dedicação. Então, uma horinha que a gente consegue na semana se dedicar àquela causa é uma hora. Mas como disse a benfeitora, vamos dizer quando vamos começar isso. Vamos marcar o dia. Vamos dizer qual é o horário. Porque isso fica para nós como um grande compromisso. Então nós temos que encontrar novas oportunidades de serviço edificante. e a aproximação com aqueles que se mostram inclinados à cooperação no progresso. Nós temos que buscar a convivência com pessoas que tenham esses ideais, que tenham essas disposições. Por quê? Somamos forças, um motivo o outro. E vamos deixar de lado todas as picuinhas, todos os melindres. Por quê? A única equipe perfeita de trabalho que está ligada a esse planeta é a dos colaboradores mais próximos de Jesus. As demais equipes, que vêm descendo até o nosso livro aqui, todas têm espíritos imperfeitos. Então não almejemos que vamos encontrar o grupo perfeito. Não existe. Quer dizer, para nós, é o plano lá de Jesus. Ali está tudo em perfeita sintonia, não há desentendimento nenhum. Mas na nossa realidade espiritual, é material de progresso as oportunidades ali de perdoarmos o nosso irmão. Temos que ver dessa forma. A grande oportunidade nossa é junto com outras pessoas. Porque ali, além de ajudar aquilo que nós gostamos, nós temos a grande oportunidade de burilar o nosso sentimento, de transformar o que nós somos, para um dia poder estar nessa equipe perfeita. Mas acreditem, até essa equipe perfeita trabalha com ambos outros. Somos nós aqui da base. Então nós temos que aprender a tolerar e a aceitar a imperfeição, porque é assim que nós conseguimos transformar. E relembrar, se Jesus não nascer e crescer na manjedoura de nossa alma, em vão os anos novos se abrirão iluminados para nós. Precisamos que essa grande mensagem que o Mestre trouxe possa trazer em nós essa movimentação, esse desejo, essa ação de crescer espiritualmente. Precisamos estudar e praticar a lei de amor. Que Jesus abençoe a todos, dê a todos um ano repleto de oportunidades, que todos possam encontrar nesse ano uma grande oportunidade de mudança em suas vidas. Muito obrigado.